Fecheiro 14, página 121. Nessa noite, John Gray escreveu: Querida mãe, cheguei são e salvo ao meu novo posto e estou confortável. O meu predecessor, o coronel Quarry, sobrinho do Duque de Clarence, lembras-te? Deu-me as boas-vindas e pôs-me ao corrente das minhas funções. Conto com um excelente criado e, por enquanto, é inevitável que muitas coisas da Escócia me pareçam estranhas no princípio. Não duvido que a experiência será interessante. Ao jantar, serviram-me um refogado que, segundo o criado, se chama Haggis. Dizem ser o órgão interior de uma ovelha, recheado com uma mistura de aveia moída e certa quantidade de carne cozida, de origem não identificada. Asseguram-me ainda que, para os habitantes da Escócia, este prato é uma verdadeira preciosidade. Devolvi-o à cozinha e solicitei que me trouxessem um simples filé de cordeiro. Tendo celebrado deste modo a minha primeira e humilde refeição aqui, estando algo fatigado pela longa viagem, de cujos detalhes te informarei na minha próxima carta, creio que agora devo retirar-me, deixando uma descrição mais completa do ambiente com que ainda não estou muito familiarizado para outra ocasião. Fez uma pausa, dando pequenos golpes com a pena no mata-borrão, o que deixou pequenos pontos de tinta. Uniu-os distraidamente com linhas, traçando o contorno de um objeto irregular. Atrever-se-ia a perguntar por Jorge? Não podia fazê-lo diretamente, mas sim com uma referência à família, perguntando à sua mãe se tinha visto recentemente Lady Everett e pedindo-lhe que lhe transmitisse os seus cumprimentos ao filho. Suspirando, desenhou outro ponto. Não. A sua mãe, viúva, ignorava a situação. Mas o esposo de Lady Everett movia-se no círculo militar. Com a influência do seu irmão mais velho, reduziria os mexericos ao mínimo. Mas Lord Everett podia ficar a saber e não demoraria a somar 2 e 2. Se ele dissesse uma palavra imprudente à sua esposa sobre George e essa palavra passasse de Lady Everett à sua mãe, a condessa viúva de Melton não era tonta. Sabia muito bem que o seu filho mais novo tinha caído em desgraça. Os oficiais jovens, bem vistos pelos superiores, não eram remetidos à Escócia para supervisionar a renovação de um pequeno cárcere sem importância. Mas Harold, o seu irmão, explicara-lhe que se tratava de um infeliz assunto do coração, insinuando algo indecoroso para evitar que ela fizesse perguntas. Provavelmente a condessa pensava que tinham surpreendido John nos seus aposentos com a esposa do coronel ou com uma meretriz. Um infeliz assunto do coração. Molhou a pena no tinteiro com um sorriso preocupado. Talvez Harold fosse mais sensível do que parecia ao qualificá-lo assim. Claro que desde a morte de Hector em Culloden só conhecera desventuras. Ao pensar em Culloden, lembrou-se de Fraser. Por muito que evitasse lembrar-se dele durante todo o dia. Deu uma vista de olhos à pasta onde estava guardada a lista de prisioneiros, tentando abri-la para procurar o nome. Mas que sentido tinha? Nas Terras Altas podia haver 20 homens chamados James Fraser, mas só um, apelidado de Ruivo. Sentiu-se enrubescer em ondas de calor, mas nem sequer estava perto do fogo. Levantou-se e dirigiu-se à janela, inspirando em grandes golfadas, como se o ar frio lhe pudesse apagar as memórias. Perdão, senhor, devo aquecer já a cama? A pronúncia escocesa nas suas costas sobressaltou-o. Ao dar meia volta, deparou com a cabeça revolta do prisioneiro destacado para os seus aposentos. Sim, obrigado. McDonald? Arriscou hesitante. McKay, milord, corrigiu o homem, sem ressentimento visível, e a cabeça desapareceu. Gray suspirou. Naquela noite já não poderia fazer nada. Voltou à secretária e juntou as pastas para as guardar. O rabisco que desenhara assemelhava-se àqueles martelos de espigões com os quais os cavaleiros de antigamente esmagavam a cabeça dos seus inimigos. Sentia-se como se tivesse engolido um daqueles objetos, se bem que essa sensação, muito provavelmente, fosse provocada pelo borrego mal passado, que de certo lhe provocara uma indigestão. Abanou a cabeça, alcançou a carta e assinou-a num repente. Com todo o afeto, teu obediente filho, John William Gray. Depois espalhou areia sobre a assinatura, selou-a com o seu anel e arrumou-a para o lado para que a despachassem pela manhã. Levantou-se e ali ficou de pé, hesitando, perscrutando as sombras que tomavam conta do escritório. Era uma divisão ampla, fria e despojada, com pouco mais que a mesa enorme e um par de cadeiras. Passou os olhos de novo pela lista dos prisioneiros e então curvou-se, abriu a última gaveta da secretária e retirou a garrafa de vidro castanho. Apagou a vela e foi para a cama guiado pelo resplendor difuso do luar. Devido aos efeitos do cansaço e do whisky, deveria ter adormecido de imediato. No entanto, o sono não chegava, rondando a sua cama como um morcego, mas não havendo meio de pousar. De cada vez que estava a ponto de adormecer, aparecia-lhe uma visão do bosque de Kerry Eric. Então destapava-se uma vez mais, espevitado e suado, com o coração a retumbar-lhe nos ouvidos. Naquela época, ele tinha 16 anos e estava muito excitado com a sua primeira campanha. Ainda que não fosse oficial, o seu irmão Harold levara-o com o regimento a fim de que conhecesse a vida militar. Enquanto marchavam para se reunirem ao general Cope em Preston Pans, acamparam cerca de um escuro bosque escocês. John estava muito nervoso e não conseguia dormir. Como seria a batalha? Cope era um valoroso general, assim o diziam os amigos de Hall. Mas os homens em volta das fogueiras contavam histórias medonhas a respeito dos homens das Terras Altas e das suas sangrentas espadas. Teria ele coragem de enfrentar os terríveis montanheses? Não se atrevia a revelar o seu medo, nem sequer a Hector. Hector queria-o bem, mas era já um homem de 20 anos, alto, musculoso e temerário, com um cargo de tenente e deslumbrantes episódios das batalhas em França. Ainda agora ignorava se tinha feito isso para emular Hector ou apenas para o impressionar. Em qualquer caso, ao ver o homem das Terras Altas no bosque e ao reconhecê-lo como o famoso Jamie Fraser dos cartazes, decidiu matá-lo ou capturá-lo. Ocorrera-lhe a ideia de voltar ao acampamento em busca de ajuda, mas o homem estava só. Ao menos assim pensou John, e obviamente desprevenido. Calmamente, sentado num tronco, comia um bocado de pão. Ele desembainhou o punhal e avançou sorrateiramente entre o bosque, em direção àquela ruiva cabeça, com a empunhadura da faca na mão e a mente cheia de visões de glória, imaginando os elogios de Hector. Mas, pelo contrário, quando ao descer o punhal, rodeando com um braço o pescoço do escocês, Lord John Grey esticou-se na cama, acalorado pelas recordações. Tinham caído para trás, rebolando juntos na crepitante escuridão coberta de folhas secas, procurando às apalpadelas a faca, debatendo-se e lutando para defender a sua própria vida, pensava ele. A princípio, o escocês estava por baixo dele. Depois, de algum modo, retorceu-se e ficou por cima. Certa ocasião, John tocara numa cobra trazida da Índia por um amigo do seu tio, e assim era a pele de Fraser, ligeira, suave e horrivelmente poderoso. Movia-se com aqueles aros musculosos, nunca por onde se esperava. Viu-se ignominiosamente atirado de bruços entre as folhas, com os braços dolorosamente maniatados atrás das costas, num acesso de terror, seguro de que ia ser assassinado, retirou com todas as suas forças o braço aprisionado e o osso partiu-se com um estalido de dor que o deixou sem sentidos. Ao voltar a si, estava apoiado numa árvore, em frente a um círculo de ferozes homens das terras altas, todos de quilte. No meio deles estava o ruivo Fraser e a mulher. Grey cerrou os dentes. Maldita mulher! Se não fosse ela, bom, só Deus sabe o que poderia ter sucedido. O que sucedeu foi que ela disse algo. Era inglesa e, pela sua maneira de falar, uma dama. John, qual idiota, chegou à conclusão de que a mulher era refém dos cruéis escoceses, que sem dúvida a teriam raptado com o propósito de a violar. Todos diziam que os homens das terras altas violavam à mínima oportunidade que se lhes apresentava e que se deleitavam a desonrar as inglesas. Como podia ele pensar outra coisa? E Lord John William Grey, de 16 anos, extravasando ideias militares de galanteria e nobreza, ferido, estremecendo e lutando contra a dor do seu braço fraturado, tratou de negociar para a resgatar do seu destino. Fraser, alto e trucista, brincou com ele como pescador com um peixe. Despiu uma parte à mulher ante os seus olhos, para o obrigar a dar informações sobre a posição e o número do regimento do seu irmão. E quando ele lhe disse quanto sabia, o ruivo revelou-lhe, rindo, que a mulher era sua esposa. Todos riram. Ainda podia ouvir as obscenas e alegres vozes dos escoceses. Grey deu uma volta na cama, irritado, no colchão estranho. Para piorar as coisas, Fraser não tinha tido sequer a decência de o matar, amarrando-o em vez disso a uma árvore, onde seus camaradas o encontrariam pela manhã. Quando os homens do ruivo tivessem visitado o acampamento e com a informação fornecida por ele, teriam inutilizado o canhão que levavam a Cope. Toda a gente soube, está claro, ainda que o desculpassem devido à sua tenra idade e ao facto de ainda não ser um oficial. John converteu-se num pária, num alvo de desprezo. Ninguém lhe dirigia a palavra, salvo o seu irmão e Hector. Hector, sempre leal. Com suspiros, esfregou a face na almofada. Ainda podia ver Hector na sua mente, moreno, de olhos azuis e boca terna, sempre sorridente. Tinha morrido 10 anos atrás, em Culloden, feito em pedaços por uma espada escocesa. Mas John ainda acordava às vezes ao amanhecer, com o corpo arqueado por espasmos, sentindo o seu contacto. E agora isto. Esta nomeação horrorizara-o. Está rodeado de escoceses, com as suas vozes chiadoras, abrumado pela recordação do que lhe tinham feito, e a Hector. Mas nunca, nem nos seus piores pensamentos, podia imaginar que iria encontrar de novo James Fraser. Grey levantou-se pela manhã sem ter descansado, mas com uma decisão tomada. Estava ali. Fraser também estava ali. E nenhum deles podia mudar de lugar no futuro próximo. Bem, teria de o ver de vez em quando. Dentro de uma hora falaria diante dos prisioneiros reunidos e doravante deveria vistoriá-los com regularidade. Mas não o receberia em privado. Se o mantivesse à distância, talvez pudesse manter também ao longe as recordações que o acordavam de noite. E os sentimentos. Se por enquanto era a recordação da ira e da humilhação passada que não lhe permitira conciliar o sono, Foi a outra face da situação atual que o manteve desperto até ao amanhecer. O compreender, pouco a pouco, que Fraser já não era o seu torturador, mas apenas um prisioneiro, o seu prisioneiro, agora à sua mercê, tanto como os outros. Depois de chamar o criado com a campainha, foi descalço até à janela para ver como estava o tempo. O frio da pedra sob os seus pés arrancou-lhe uma exclamação. Chovia, o que não era estranho. Lá embaixo, no pátio, os prisioneiros já estavam em formatura para o trabalho. Gray tinha imaginado Fraser preso numa diminuta cela de pedra gelada, nu nas noites de inverno, alimentado com água suja, flagelado no pátio da prisão. Imaginara-o com todo o detalhe, desfrutando. Ouvia Fraser implorar misericórdia e concebia-se a si mesmo desdenhoso e altaneiro. Imaginou-o e sentiu um surto de asco contra si mesmo. Fraser era agora um inimigo derrotado, um prisioneiro de guerra, responsabilidade da coroa, responsabilidade de Grey. E o seu bem-estar, obrigação de honra. O criado trouxe-lhe água quente para se barbear. Molhou a cara, sentindo o calor acalmá-lo das tormentas caprichosas da noite anterior. Não passara disso mesmo, caprichos. E ao refletir melhor, pôde encontrar algum alívio. Ter encontrado Fraser numa batalha, tê-lo mutilado ou matado, teria sido um selvagem prazer. Mas o facto incontornável era que, enquanto aquele homem fosse seu prisioneiro, a honra impedia-o de lhe fazer qualquer dano. Assim que se barbeou e se vestiu, logo se recompôs o suficiente para encontrar um certo humor lúgubre naquela situação. A sua estúpida conduta em Kerry Eric tinha salvado a vida de Fraser em Culloden. Agora, já saldada aquela dívida e com Fraser em seu poder, a sua impotência enquanto prisioneiro livrava-o de todo o perigo. Pois os Grey, estúpidos ou sábios, ingênuos ou experimentados, eram antes de mais nada homens de honra. Sentindo-se algo melhor, olhou-se ao espelho para endireitar a peruca e desceu para tomar o pequeno almoço, antes de pronunciar o seu primeiro discurso aos prisioneiros. Quero que vos sirva o jantar na sala, senhor, ou aqui. A cabeça de McKay, despenteada como sempre, apareceu no escritório. Hã? Murmurou Gray, absorto nos papéis espalhados diante dele. Depois levantou os olhos. Ah, aqui, por favor. Apontou vagamente para um canto da enorme secretária e voltou ao seu trabalho. Quase nem levantou os olhos ao chegar a bandeja com a comida pouco depois. O comentário sobre burocracia não era uma brincadeira de Query. Só a quantidade de comida que tinha de providenciar necessitava de uma infindável lista de requerimentos em duplicado para enviar para Londres, se faz favor. Sem contar com outras incontáveis necessidades dos prisioneiros, dos guardas e dos habitantes da vila que vinham limpar os aquartelamentos e trabalhar na cozinha. John tinha passado o dia sem fazer outra coisa senão redigir e assinar requerimentos. O mais breve possível tinha de contratar um escrivão, se não quisesse morrer de tédio. 90 quilos de farinha de trigo, escreveu, para os prisioneiros. 6 barris de cerveja para os aquartelamentos. A sua elegante caligrafia depressa degenerou em práticos rabiscos e a sua assinatura foi abreviada para J. Grey. Pousou a pena com um suspiro e fechou os olhos, massageando a dor surda que sentia entre as sobrancelhas. O sol não se tinha incomodado em aparecer uma só vez desde a sua chegada. E trabalhar todo o dia numa habitação cheia de fumo, à luz das velas, fazia com que os olhos lhe ardessem como brasas. No dia anterior chegaram os seus livros, mas ainda estavam por desempacotar, porque de tão exausto que se sentia ao anoitecer, mais não conseguiu fazer do que passar água fria nos olhos e ir-se deitar. Uma pancada leve e discreta fez com que se levantasse bruscamente, abrindo os olhos. Estava um grande rato no canto da sua secretária, com um bocado de pudim de ameixa entre as patas dianteiras. Não se moveu. Limitou-se a olhar para ele, retorcendo os bigodes. Malditos sejam os meus olhos, exclamou Gray, assombrado. Rato asqueroso, isso é o meu jantar. O rato mordiscou pensativamente o pudim, com os olhos brilhantes fixos no comandante. Sai daqui! Enfurecido, Gray pegou no objeto mais próximo e atirou-o. A garrafa de tinta estourou contra o solo e o sobressaltado animal saltou da secretária, fugindo precipitadamente entre as pernas de McKay, que ainda mais sobressaltado tinha aparecido na porta para ver a que se devia aquele barulho. Há algum gato na prisão? Inquiriu Gray, lançando o conteúdo da bandeja no caixote de lixo. Sim, senhor, nos depósitos há gatos, respondeu McKay, arrastando-se de joelhos para limpar as pequenas impressões de tinta deixadas pelo rato. Bom, traz um, McKay, por favor, ordenou Gray, de imediato. Grunhiu ao recordar aquela cauda obscena pousada no seu prato. Vira já muitos ratos no campo de batalha, claro, mas enfurecia-o particularmente ter a sua refeição consporcada diante dos seus olhos por tal criatura. Foi até à janela tratando de absorver o ar fresco, enquanto McKay concluía a limpeza. Anoitecia e as sombras tomavam conta do pátio. As pedras das celas do lado oposto pareciam àquela hora mais frias e desoladoras. Os carcereiros vinham da ala das cozinhas, atravessando a chuva, uma procissão de pequenos carros de mão, com a comida dos prisioneiros, enormes tachos fumegantes de papas de aveia e cestos de pão, cobertos de chuva por panos. Ao menos os pobres diabos tinham comida quente, depois de uma jornada de trabalho na pedreira. De repente, ocorreu-lhe algo. Há muitos ratos nas celas? Perguntou. Sim, muitos, senhor, respondeu o criado. Direi ao cozinheiro que prepare outra bandeja. Estou certo, senhor? Sim, por favor. E depois, senhor McKay, ocupe-se em pôr em cada uma das celas um gato. McKay pareceu hesitar. Gray, que recolhia os papéis dispersos, deteve-se. Algum problema, McKay? Não, senhor, replicou o interno. Só que eles mantêm à risca os escaravelhos. E com todo o respeito, senhor, não creio que aos homens lhes agrade que um gato coma todos os ratos. Gray olhou para ele com um pouco de asco. Os prisioneiros comem ratos? Perguntou com a recordação daqueles dentes amarelos mordiscando o seu pudim de ameixas. Só se tem a sorte de apanhar um, senhor. Pode ser que os gatos ajudem um pouco, apesar de tudo. Precisa de algo mais, senhor?